visto como posso não ver o que faz por mim. Quão egoísta posso ser em fingir que sou fiel. Cristo, como posso negar a tua cruz, vivendo na miséria do pecado e da dor. Mas me mostra o caminho que eu posso seguir para te encontrar e assim ser um novo filho teu. Oh, viver por ti com tua graça, restaurar-me novamente, reviver em seu amor. Oh, Cristo, venho a ti, faz-me mais que um vencedor. Cristo, tua presença pode me purificar, pra que eu possa amá-lo mais, a ti então poder louvar. E hoje eu lhe encontrei, não quero viver mais longe de ti. E agora liberto, posso sentir a tua paz. Contra